17, tráfego número 1 já passando o marcador externo. Seu tráfego como número 2 para 17, o vento 90 graus, 10 nós. O Whisky Foxtrot Lima. Gente, Foxtrot Lima. Oceaner 6310 no externo, pistão no zero. Livre pouso 90 graus, 10 nós, 6310. Livre pouso 6310. Passarelo 2224, copia? Passarelo 2224 para cópia? Salvador Juazeiro do Norte, nível 330, aqui autorizado 330, via Pesolono 9, até Bangu, após conforme roda do plano. Pista 1 no zero, decola, curva esquerda, subida Momo, transição Frote, o controle em 119, decimal 8, transponder 5551. 330, autorizado, Juazeiro do Norte, Pesolono 9, Bangu, após conforme plano de voo. Cola da zero, curva esquerda, Momo, Frote, 119.8, controle, aciona 5551. Protegimento correto, chame para puxa acionar. Receptou a prova da rotatória, Vitor Aquilo Quebec. Vitor Aquilo Quebec, torre 98, decimal 6. 18,6, graças, boa noite. Pouso autorizado, pista 17, Whisky Foxtrot Lima. Autorizado, pouso Lima. Oi, boa noite, Papa Tango, Vitor Aquilo Quebec, 5 milhas para a rotatória, visual com Whisky Foxtrot Lima. Ok, poderá segui-lo como número 2, acusa na final da 17, 90 graus com 10 nós, o Vitor Kilo Quebec. Gente, reportará a final da 97, seguindo o Whisky Foxtrot Lima, Vitor Kilo Quebec. Se o senhor foi, fez o 360, porque o senhor é número 3 para pouso na pista 17, o Whisky Zulu. Temos um tráfego na rotatória. Agora a 1.500 pés. O Whisky Kilo Zulu reduz a velocidade. Está dizendo, está descendo para 1.500 ou mantém 2.000? Mantém 2.000, Whisky Kilo Zulu. A princípio mantém 2.000 pés. Só pushback somente, posição 9. 362, tem informação Whisky, mantendo no 70 para a descida. Está 3662, aciona a identificação autorizada, chegada a Mário, descendo ao 070. Desce ao 070, 3662. Noite, Paulo, Xanero 6310, livrando na Fox. Boa noite, 6310, Chanel, táxi à direita Alfa, após esquerda Kilo, via pátio 3, chama para ingresso do pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, chamaremos para ingresso do Chanel. Boa noite, 85, cópia. 858, livre de restrições, à frente descendo a 2.000 pés, ajustado 1.0 no 1, está livre final, LS da pista 1.0, reporte estabilizado. 2.000, chamada estabilizado, 3.258. Gol no 398, descendo a nível 050. 050, no 398. Tan 3602, desça para nível de voo 060. 19, decimal 8, acione o transponder 5513. Vai passar na prova do voo. Afirmativo, 7, então, na prova da rotatória, aguardando instruções para aproximação e pouso na 17. Beleza. Cabeceira 10 de Salvador. Positivo, senhorita, não há problema nenhum, todos erramos. Vamos descer para o 060, como número 3, o 3662. Controle de Salvador, muito boa noite, o F5723 transfere, vai cruzar 160, Objeto 5723, acione identificação pro Admar, descendo a nível de voo 070, informe que segue como número 4 na aproximação. Número 4 na aproximação, pro 070 pro Edmar. Cheque Jesus, senhor. No momento negativo, nós temos um tráfego à sua frente, posição de 12 horas 15 milhas, web 5723, pode manter a velocidade. Qual a velocidade da aeronave à frente? Eu recebo 360 de ground speed, do TAM 3662, aeronave à sua frente, o Airbus 320 da TAM. Beleza, obrigado. É nóis. Valeu. Controle, boa 1. Boa noite, 3152 da TAM. TAM 3152, acena identificação, autorizada a chegada à Mari, descendo a nível de voo 080, redução 2509, segue como número 5 na aproximação. TAM 240. Mantenha 240, tráfego à sua frente, posição de 12 horas 7 milhas, um Boeing 737-300 da Webjet. Estou com 240 com 360 de ground. Ciente, TAM 3152. Estorizado Campinas 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, conforme plano, controle em 1998, código 5541 azul 4071. 4071, correto, chame para puxa acionar. Ciente, 4071. Funcionário 6310, autorizado, táxi até o portão 01. Até o 01, funcionário 6310. Paulo Bono 077 para puxa acionamento, posição 10. Bono 077, é o número 2 do setor, aguarde. Tente. Paulo, eu vou Bono 077. Bono 077, prossiga. Qual o nosso essencial, por gentileza? Confira? O nosso essencial para puxa. A aeronave da TAM, sua retaguarda aí no portão 10. Tá. TAM 3561 na próxima para o táxi, está com 082 a bordo, autonomia de 4 horas, terminando com o fim. Restrição em TAP descendo a 3.000 pés, ajustado no 0111. Livre da restrição para 3.000 pés com 10011. TAM 3662, livre da restrição em TAP descendo a 4.000 pés, ajustado no 0111. Devido à restrição, desce a 4.000 pés com o 091, TAM 3662. Objeto 5723, desça para nível de voo 050. 050, 5723, não é? TAM 3152, desce a nível de voo 060. 060, 3152. Controle. Objeto 5723. Confirme 5723, escuta. Confirme sua indicada. Agora 250, devido 10.000 pés. Ciente, tem condições de manter até mais próxima de TAP? Autoriza TAP da presente? Ativo web 5723. Autoriza a dona para o Webjet 5723? 5723 está autorizado e TAP para sequenciamento. TAP, obrigado. Quilo Zulu. Zulu ao solo, Zulu 3, autorizado, backtrack, reporte pista livre, Quilo Zulu. Confirma estabilizada. Estabilizada agora, 3258. Sete final do Rio 18 decimal 62, eu tenho um bom pouso. Tá, boa noite. Uno 398 está livre de restrições à frente, descendo agora para 2.000 pés, ajustado 10111. Está livre final ILS pista 10 de Salvador, reporta estabilizado. 2.000 pés com 1.011, livre ILS, reporta estabilizado 398. Da 3662, está livre de restrição à frente, descendo para 3.000 pés, ajustado 1011. Livre das restrições, desce a 3.000 com 1011, até 3662. 5723, está livre de restrições à frente, descendo a 4.000 pés, ajustado 1011. 1011, livre de restrições, descendo 4.000, F5723. 1077, autorizado táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6. Juliette Alfa, ponto de espera, chame a torre em 18.6. Saneado, decolar, pistão 10 para 3561. Boa noite, Guardião 06. Guardião 06, Torre Salvador. Tudo na época, 45. Foi Duna. Duna, na presente, 723, grato. 7 para ingresso, Guardião 06. 3858, boa, continue na aproximação no zero, vento 90 graus, 10 nós, informarei pista livre, tráfego da companhia iniciando a corrida, 3858. 58. Sente, uma boa noite, o Esquilo Zulu. Região 06 está de jogo com o tráfego que ingressou na ótica, está no terço de grama aguardando a passagem. Ok, aguarde então. Aguarde, assim que ele passar, vai alinhar e manter aguardando para prosseguir até o pátio e ter a aeronave na final para pouso. Gente, 06 aguardando a passagem. Espera, companheiro. Então 3858, livre pouso, pista no zero, vento 90 graus, 1009. Livre 3858. Então 3561, no decolou, zona 6, chame controle em 119.8, uma boa noite. 19.8, boa noite. Uma boa noite. Guardião 06, tá visual aí com a Airbus na curta, final do 10. Eu ativo, visual. Ok, assim que ele passar sobre o eixo da 17, pode prosseguir direto lá para o pátio 5, a coisa no solo, 190 graus, 19, Guardião 06. 06. De 4.000, F5723, autoriza 2.000, direto do ano? Autorizado 3.000, F5723. 6.723. Então 3152, desça para 4.000 pés, livre de restrições à frente, ajuste 10111. Estabilizado DLS, gol na 398. Controle Moraes, capitão 3561, subida agora, eu fito. 3561 no contato radar, suba ao 380, gol levar o fito. 380, capitão 3561. Gol no 398, completo sinal turno, 18.6. 18.6, obrigado, boa. Confirmado 3152, 4.000. Afirmativo, 3152, 4.000, ajustado no 011. 3152, redução 2109. 3152. Quanto que foi? Ok, please say first level. Redução 2109. 2109. Roger, I read copy. Go ahead, Condor 077. Clear to Echo Delta, Delta Foxtrot, level 330 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima VOR. After Upper November 873 until Intol, India November Tango Oscar Lima. Then via flight plan route, runway 10, left turn. Pulka departure, Zipar transition, Squawk 5536 and departure control 119.8, Condor 077. Squawk Papa 077, Fiat flight level 330 to Echo Delta Delta Foxtrot via Uniform Zulu 10 to November Tango Lima, then Uniform November 873 to Intol, India November Tango Oscar Lima, then flight land route, runway 10, after takeoff, left turn, Kuka departure, Sipa transition, squawking 5536, and departure on 119.8. Okay, come back, ready for startup and pushback. And we are ready for startup and ready for pushback, Condor 077. Are you ready now? Affirm, Condor 077. Okay, stand by 1 minute, you're number 2, okay? Standing by, Condor 077. Okay, weather studies, center is in the 398, livre pouso no 0, 90 graus, 129. Livre pouso, voo no 398. Voo no 077, decolou os 20, chame e controle em 198, boa noite. 198, boa. Controle de Salvador, muito boa noite, voo no 077. Voo no 077, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360. Após 2000 pés, está autorizado curva direita para o Adileda, após Adileda, Bidez. Sente, autorizado 360. Após 2000 para o Adileda, depois Bidez. Tá 3561, da presente está autorizado para o de Ofito. Ofito, 3561. Solo azul 4071 para puxa acionamento. Condor 077, Salvador Tower. Condor 077, go. Clear to start and push back, comfort X. Clear to start up and push back, Waco Condor 077. Solo azul 4071 para puxa acionamento. Ok, o 4071 está autorizado, pushback, acionamento, portão 8. Chame para o táxi, coordenar com a equipe de solo de modo a efetuar pushback, não interferir com 767 no portão 11, também vai iniciar, ok? Está ciente, azul 4071, autorizado. Solo Salvador, voo no 885, portão 612, posto de acionamento. Zuno 52 para o localizador, direita 060. 060. Iniciando a redução agora, 1809, está 3152. Já está com 190, vai reduzir, pode descer para 2000? Desça para 2000 pés, ajustado 1011, está reporte estabilizado, ILS está 3152. Porta aí. Solo Golo 398, liberando na sua escuta. Tan 3662, livre pouso no 0, 90 graus, 10 nós, 3662. Livre pouso, 3662. Acho que pegou a Serra da presente, foi pro de Duna. Presente, Duna, pode pegar. Táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, chama para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, chamada para ingressar no 1, vou no 398. 5216. Sente, após a passagem ali, mantém preparando-se para decolar de mim. 5216. Ingresso, boa noite. 723. Ingresso no pátio 3858. 3858, ingresso no pátio para o portão 07. Só tentando a aeronave da Azul puxando no 8. Pátio 07. Temos um tráfico na curta pousando, outro que ingressará para decolagem imediata. Informarei pista livre, 5723. Cortará Simbra 5723, ciente dos tráficos. Querido, o Alfa Tango Tango, 57 milhas agora, está no de alta descida, na proa diamante. Alfa Tango Tango, da presente proa de toque, descendo a nível de voo 050. 050, Alfa Tango Tango. Fita sua velocidade? Papa, correção do Papa, Tango Mike Bravo Uniform 170, pode descendo. Papa Tango Mike Bravo Uniform, call headend, clear, arrival, send flight level 060. Please, could you see again the descendant too? You descend to flight level 060 Mike Bravo Uniform. Okay, so we are now leaving the 170 to 060 via I'm on arrival. Your arrival is a man. I inform you traffic ahead you 12 o'clock. 13 miles northeastbound, passing flight level 0902050, Charlie 402. Okay, Roger. 1885, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul, sua retaguarda, liberando o Pátio 1, iniciando o meia dúzia, chame táxi. Ordenaremos com o pessoal de Pátio Camarão para o táxi 1885. Solo até 3662, Ivana Cisbota. 3662, prossiga à esquerda via Pátio 3, chame para ingresso no Pátio 1. Via Pátio 3, vai chamar ingresso no Pátio 1. 3561. Chame agora Recife, 1260, alternando 128.8. 260-282, laborais. Região direto Natal. Acione o transponder 5524, controle 119.8, fronteira 5957. Alfa Tango Tango, somente para confirmar, você saiu para a cabeceira 10 ou na 7 de Salvador? 17, senhorita. O senhor aceita a vetoração para final e ILS, correção, para final visual pista na 7? Ok. Para final da 17, o Alfa Tango Tango. Tango Tango, vetoração para final visual pista 17 de Salvador. Mantém, vou na proa 080. 080, Alfa Tango Tango. Descendo a 3 mil pés, ajustado no 011, Alfa Tango Tango. 3 mil pés, 1011. Transição Caju, controle 119.8, transponder 5550. 350, Recife, Operuíque 58, Pucaracaju. Pista 10, curva esquerda, 198, controle, 5550, transponder, 6310. Correto, chama quando pronto, puxa acionar. Legal, chama ela. Cara. Para 2000, na 01, não é passará. Salvador, ali foi 03. TAM 3152, cheque o trem, pouso livre, 1-0, 90 graus, com 10 nós. Resposta, 3152, embaixo da base. Chamará o ingresso Pat 1, web 5723. Confirme. Webjet 5827. 5827, prossiga. Não, isso é só para confirmar se já tem autorização de entrada. Afirmativo, 340 Galeão, aguarde para cópia. 340 Galeão, aguardando para cópia. 5827. Recuso na interseção, já na interseção, decola a partir da interseção, confirme. Informativo, está visual com tráfego na curta final da pista 28, da pista 10, aeronave na curta final. Ok, após a passagem ali, mantém o 5957. Após a passagem do tráfego, é um aerobus da TAM, após a passagem ali, mantém a partir da interseção, 5957. Condor 077, request taxi. Condor 077, clear taxi, followed Boeing 737 via Juliet and Alpha, hold short of runway 10, tower 118.6, QNH 1011. Condor 077, following the Boeing 737 via Juliet Alpha, holding short, holding point runway 10, over to tower 118.6 and QNH 1011. TAM 3152 no solo 28, ao livrar pista direita, chame solo, frequência 1219. 219 à direita, obrigado. 26, é isso? Afirmo. Ok, 1885 autorizado, táxi. via Juliette Alfa no ponto espera da 1-0, torre 1 no 8 decimal meia, altímetro 1011. Juliette Alfa, ponto espera com a torre 1-8, no 85, uma boa noite. Boa. Salvador, eu estou 3152. 3152, via pátio 3, chama para ingressar no pátio 1. Pátio 3, chamará para o pátio 1. No Ali, mantém cabeceira no 04071. Ali, mantém no 04071. Deu tempo. Rádio 37 da companhia e o 767 da Condor, após ingresso para o portão 612. Após a passagem do Condor, segue ao 612, errou no 398. Head 1-2, Charger 9-0, report right for takeoff. Roger, following the 737 to holding point runway 10, initially climbing 330 after departure, welcome Condor 077. That's right. Com 957 decolou os 30, chame controle na frequência 119.85957. 119.8957, boa noite. Boa noite. Depois ele pediu Índia, baixo Índia. Boa noite, a intenção é completar a pista no 7, confirme? Sim, seu. Ok, a cruz na final curta da 17, 90 graus, 10 nós, Oscar Golf Serra. Passa lá, Gonçalves. O Força Aérea 95, correção, 5957, ação de transponder 5524, modo normal. Acionado, 957. Fechou, né? Condor 077, straight ahead by Juliet and Alpha to holding point 1010. Azul 4071, está autorizada a decolagem da pista 10, vento de 90 graus, uma dúzia nós. Autorizada a decolagem, pista 10, azul 4071. 957. Geral Flux, portão 10, F5723. 3152, portão 9. 09, está aguardando. Web 5827, cópia. Pronto. Salvador Galeão, nível de voo 340, uniforme Whisky 50, pista 10, curva à direita, subida da El, lida após direto BDEV. Controle em 119.8, aciona 5561. Mike Bravo, uniforme descida 3.000 pés, ajustado no 011. Atenção, lida. Depois BDEV, UP Whisky 50, cabeceira 10, curva direita após, controle 119.8, aciona 5561, WebJet 5827. Correto, aciona quando pronto. Chamará quando pronto, Web 5827. Golf Vitor. O meu Golf Vitor é autorizado a nível 050. Autorizado ao 050, Vitor. Azul 4071 decolou os 32, chame controle em 119.8, uma boa noite. 119.8, obrigado, Azul 4071. Mike Bravo, inform confirm your indicated speed. Speed. It is 200 knots. Boa noite, Azul 4071. Azul 4071, acione transponder 5541, modo normal. Subindo a nível de voo 360, a saída da El Leda Bridge. Gente, acionou 5541, subindo 360, solicitado a presente para o agir da El, se possível. Pós 2000, está livre Leda, o Azul 4071. Agora sim tem um contato radar com o seu tráfego. O senhor está afastado 4 milhas oeste de Salvador, azul 4071. Ciente, direto Leda, então azul 4071.